uma lei que proíba a venda com prejuízos ou a compra com prejuízos dos produtos agrícolas, sobretudo aos produtores, a quem os produz. Também mais apoios para os pequenos e médios agricultores. O fim dos acordos de livre comércio que prejudicam a agricultura porque representam uma nova forma de pressão também sobre os pequenos e médios agricultores. Em Bruxelas estão também em protesto os representantes da CAP, Confederação dos Agricultores de Portugal. A dívida pública portuguesa desceu para menos de 100% do produto interno bruto, desceu também em termos reais, algo que já não acontecia há 15 anos, desde 2009. Ou seja, Portugal deve, contas do Ministro das Finanças, apresentadas em conferência de imprensa ao início da tarde, Portugal deve menos, sendo assim paga menos juros. A queda da dívida pública em percentagem do PIB foi acompanhada de uma queda da dívida pública em valor real. Isto é, devemos hoje menos, cerca de 9,4 mil milhões de euros, do que devíamos no ano passado. Esta diminuição da dívida pública em termos reais só aconteceu por duas vezes nos últimos 50 anos, duas vezes que coincidem e que ocorreram nos ciclos de governação do Partido Socialista. Em terceiro lugar, com este resultado, nós saímos claramente do grupo dos países mais endividados da Europa. Portugal deve menos, sendo assim paga menos juros, uma poupança que deve rondar os 9 milhões e meio de euros em relação ao ano passado. Fernando Medina fala em dinheiro que pode vir a ser canalizado para investimentos públicos. O Ministro das Finanças diz que deixa o cargo com contas certas para quem vier a seguir. Neste balanço final da despedida, Fernando Medina agradeceu ao Primeiro-Ministro e aos anteriores Ministros das Finanças dos governos liderados por António Costa. O rácio da dívida pública caiu abaixo dos 100% do PIB em 2023. O valor fixa-se agora em 98,7, é o valor mais baixo desde 2000. KLBS 1330 AM, sempre em português, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

em LBS 1330 AM Los Banos. Sempre em português, todo o dia, toda a noite, todos os dias. comprovado que os portugueses preferem os produtos e serviços do A.L. Gilbert. Preferem produtos de alta qualidade e serviço profissional, conhecedor e amigo. O A.L. Gilbert estuda e prepara a alimentação mais adequada para todos os animais de uma leitaria e prepara misturas desenhadas e exigidas ao pormenor pelo cliente. O A.L. Gilbert também fornece alimentos líquidos como moladas e whey e recomenda o Nutrilac, um produto derivado do queijo. Nesta altura, o A.L. Gilbert vende sementes de aveia, cevada, trigo, ervilha e fava que podem ser vendidas em separado ou mistura chamada Winter Forage, ainda o trigo PR1404, uma variedade resistente à ferrugem de ótima qualidade para silo ou para embalar. Sugerem também uma preservação de qualidade do silo. Tudo isto poderá ser melhor explicado pelos representantes da companhia, Sr. Manuel Almada, Joe Rocha Jr. e Tony Machado. A.L. Gilbert, em Ophelia 15, um amigo dos portugueses há mais de um século. Marés, por amor dou-te o céu e a lua, se quiseres fica o mundo a teus pés. Por amor vou nas ondas do mar, por amor faço o dia nascer, por amor ponho o sol a brilhar, por amor teu amor quero ser. Sou louco por ti, por amor. Sol a brilhar, por amor, teu amor quero ser. Sou louco por ti, por amor, por amor, por amor. Eu gosto de ti, meu amor, por amor. Sou louco por ti, por amor, por amor, por amor. Los Benos, 24 horas consigo. This is volume control in your stereo system at the preferred listening level. I want you. Eu já perdi tantas noites de sono por causa do seu amor. todas as quintas-feiras, o Farmers Livestock Market está aberto no 6001 Albers Road, em Oakville, para leiloar gado leiteiro, gado de carne e gado para engordar. Steve Hengland é o dono e leiloeiro do Farmers Livestock Market e procura conseguir o melhor valor para os seus fregueses. Se precisar de um caminhão para transportar o gado para o leilão, basta falar com Steve Hengland. Ligue para o número 209-847-1033. O Farmers Livestock Market tem um restaurante que serve comida muito saborosa e variada. Farmers Livestock Market, ao 6001 Albers Road, em Oakville, e com o telefone 209-487-1033 e o fax 209-847-4425. Farmers Livestock Market, membro do Certified Livestock Marketing Association. Quais são os segredos de uma boa cabeleireira? São experiência, atualização, gosto e simpatia. São segredos que a senhora Tina Silva reúne. A sua experiência vem desde 1966 e de 3 a 3 meses assiste a seminários de atualização e o seu gosto e simpatia são atributos naturais que só Deus é que dá. No Salão de Beleza de Tina Silva, as senhoras encontram os melhores produtos para a saúde e beleza dos seus cabelos, desde a linha completa de Joyce, à base de produtos naturais, à linha Paul Mitchell, de alta qualidade, e várias outras linhas mais antigas e conhecidas. Para a próxima vez, entregue os seus cabelos nas mãos de Tina Silva e notará a diferença. Para cortes permanentes, pinturas, penteados e todo o serviço de manicure, prefira o Salão de Beleza de Tina Silva ao 12.636 West Main Street, no cruzamento com o Cruz Landing Road em Interlock e com o telefone 209-620-3912. 209-620-3912. Não confunda o nome. É Tina Maria Silva e o salão na sua própria casa. Uma casa de dois andares, com a frente toda em vidro, no cruzamento do West Main Street e Cross Landing Road. E quando lá for, diga que vai da nossa parte. Sabor das marés, quando se ginga, bem tal jeito faz tal proa, só para que se não distinga, se é corpo humano ou canoa. Chega a Lisboa, salta de barco e no salto, vai parar a Madragoa, ou então ao bairro. Da gama no marujo português. Quando ele passa com seu alcaxe vistoso, traz sempre pedras de sal no olhar malicioso. Põe com malícia a sua boina maruja, mas se inventa uma carícia, não há mulher que lhe fuja. De que uma varina gosta. Sempre que passa o marujo português, passa o mar numa ameaça de carinhosas marés. Mami, promovendo a nossa identidade, preservando a nossa cultura. Somos QLDS, a sua rádio portuguesa, 1330 AM, Los Banos, Califórnia, Grupo Batista Vieira. Deixa sempre a porta aberta, mesmo que eu me vá embora, nem sequer faças a cama, posso voltar a qualquer hora. Deixa sempre a porta aberta, mesmo que eu vá para longe, posso estar um ano fora. Voltar ainda hoje, quero tudo como estava. Não quero a chave no lugar. Quero ter-te sempre certa, deixar a tua porta aberta para eu poder entrar. Quero um beijinho à entrada, coração de par em par. Deixa a tua porta aberta para eu poder entrar. Deixa sempre a porta aberta, mesmo que eu demore um pouco, posso chegar de surpresa. E sabes que eu nunca toco. Deixa sempre a porta aberta, tal e qual como deixei. Deixa estar tudo na mesma, como quando eu abalei. Quero tudo como estava, não quero a chave no lugar. Não quero ter-te sempre certa, deixar a tua porta aberta para eu poder entrar. Quero um beijinho à entrada, um coração de par em par. Quero ter-te sempre certa, deixar a tua porta aberta para eu poder entrar. Como estava, não quero a chave no lugar. Não quero ter-te sempre certa, deixar a tua porta aberta para eu poder entrar. Quero um beijinho à entrada, coração de par em par. Deixa a tua porta aberta para eu poder entrar. Deixa sempre a porta aberta. Gosto de te ouvir cantar. Coração por momentos, por vezes fazes chorar. Meu coração por momentos, o fado é um pedido. O fado é de todos nós, e quem canta todo dia tem a Amália na voz. E quem canta todo dia tem a Amália na voz. Amália, Amália, Amália, nunca nos has de deixar.

já sei, meu amor, o que quero para nós dois. Eu já sei, ai, ai, eu já sei, ai, ai, eu já sei, meu amor, o que quero para nós dois. Eu já sei, ai, ai, eu já sei, ai, ai, eu já sei, meu amor, o que quero para nós dois. You're listening to KLBS, 1330 AM, Los Baños. Esta canção de amor e de esperança é para ti, meu amigo, meu pai. Faltam-me palavras quando quero expressar tudo o que sinto por ti. Em ti sinto amor verdadeiro. Por favor, senta-te aqui ao pé de mim. Teu cabelo já branquinho fica bem com teu sorriso. Ninguém te dá idade, porque na verdade é jovem dentro de ti. KLBS, 1330 AM, Los Baños, and KSQQ, 96.1, Morgan Hill, San Jose, and 103.3, San Martín. São 4 horas no continente e na Madeira, 3 da tarde nos Açores. Vamos olhar para as notícias que estão a marcar esta quinta-feira, João Vasco. A Presidente da Comissão Europeia promete novidades no âmbito da política agrícola comum para responder aos anseios de milhares de agricultores. um pouco por toda a Europa. Ursula von der Leyen anuncia também uma redução do fardo administrativo que pende sobre os agricultores. Os protestos dos agricultores em França parecem estar perto do fim. As principais organizações do setor acabam de apelar à suspensão dos protestos e ao fim dos bloqueios de estradas. A dívida pública portuguesa baixou para menos de 100% do PIB. O ministro das Finanças explica que a recente trajetória da dívida pública permite uma poupança do país com juros na ordem dos 9 milhões e meio de euros. A esta hora estão 18 graus em Faro, 19 em Lisboa, no Porto e também em Ponta Delgada, 23 no Funchal. Edição das 4 com João Vasco. Ursula von der Leyen garante que a União Europeia vai reduzir o fardo administrativo que pende sobre os agricultores e que vão ser discutidas novas propostas no âmbito da política agrícola comum durante o atual semestre europeu. Promessas deixadas pela Presidente da Comissão no final da reunião do Conselho Europeu que decorreu ontem e hoje em Bruxelas. Alexandra Sofia Costa. A União Europeia quer reduzir a carga administrativa que pesa sobre os agricultores. A Presidente, Ursula von der Leyen, anunciou uma proposta para responder à indignação que se tem feito ouvir na Europa. Diz que vai trabalhar com a Presidência belga para melhorar a política agrícola comum. Esse é um assunto que garantiu estar perto do coração. This is a general topic. You know that this is close to my heart to reduce these administrative burdens. Diz que os agricultores têm manifestado uma notável resiliência. That our farmers have shown remarkable resilience. E por isso podem contar com todo o apoio das instituições europeias. The farmers can count on European support. Sobre o apoio extraordinário de 50 milhões de euros hoje aprovado pelos 27 à Ucrânia, von der Leyen salientou que este cheque é também uma prova para Vladimir Putin. This also send a very strong message to Putin. E por isso garante que hoje a Europa 27, com o apoio da Hungria, ficou mais forte. Today Europe got stronger. Os 27 líderes da União aprovaram o pacote de apoio de 50 mil milhões de euros para a Ucrânia com o voto favorável da Hungria. Ainda não se sabe o que permitiu desbloquear a resistência da Hungria à aprovação deste pacote, mas o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, já veio dizer que recebeu garantias de que o dinheiro húngaro não iria parar à Ucrânia. Ao contrário do que é habitual, António Costa não falou no final da reunião do Conselho Europeu. A propósito do tema da agricultura, conto-lhe agora que a Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, está reunida com agricultores, nesta altura em Bruxelas. Com ela está o Primeiro-Ministro belga. A Bélgica tem a presidência rotativa da União Europeia e o Primeiro-Ministro dos Países Baixos também se encontra nessa reunião. Em França, depois de vários dias de protesto, os agricultores preparam-se para desmobilizar. Alguns dos principais líderes das associações e dos sindicatos do setor estão a pedir o fim dos protestos e das paralisações. Consideram que as medidas anunciadas pelo primeiro-ministro Gabriel Attal vão no bom sentido, mas avisam que querem ver os resultados dessas medidas muito em breve. Como nos conta a partir de Paris o correspondente Antena 1, José Manuel Roseno. Os agricultores consideram que foram ouvidos pelo governo e o Executivo deu passos no bom sentido. Depois de uma terceira ronda de medidas anunciadas pelo Primeiro-Ministro, a principal associação de agricultores apelou para a desmobilização dos tratores, disse que devem regressar ao trabalho nos campos. As medidas que agradam aos agricultores são os apoios fiscais, os apoios de urgência, também ser impedida a importação de frutas e legumes tratados com pesticidas proibidos na Europa, ainda a suspensão do plano de redução de pesticidas e também a integração do setor agrícola entre os que podem recorrer à lei da imigração para regularizar a situação de trabalhadores imigrantes. Para já, as associações querem ver por escrito o que o primeiro-ministro Gabriel Attal anunciou esta tarde e querem os primeiros resultados concretos até ao início do Salão de Agricultura de Paris, a 24 de fevereiro. O primeiro-ministro disse que há problemas antigos que não se resolvem com um estalar de dedos e que o mercado agrícola por vezes se parece com uma selva. No mesmo sentido, a Federação Nacional dos Sindicatos das Explorações Agrícolas diz que problemas com 20 anos não se resolvem em poucos dias. Os agricultores apontam o dedo a Bruxelas, sabem que há problemas que só podem ser resolvidos pela União Europeia, mas dizem que a Europa tecnocrata dos gabinetes de Bruxelas não compreende a realidade nem as dificuldades dos agricultores. Em Espanha, milhares de agricultores manifestaram-se hoje em Sevilha para pedir infraestruturas urgentes que garantam água para a agricultura na província de Huelva, na fronteira com o Algarve. O protesto foi convocado por diversas associações agrícolas de Huelva. Estas associações consideram que a sobrevivência da agricultura está em causa e, para além da falta de infraestruturas, queixam-se da seca extrema na região. Por cá, o protesto dos agricultores mantém-se em alguns pontos do país. A autoestrada A6 está bloqueada junto à fronteira de Caia e a A25 também está bloqueada junto a Vilar Formoso. Em Coimbra, dezenas de tratores ocupam, nesta altura, duas das três faixas da Avenida Fernão Magalhães, uma das principais avenidas da cidade. É lá que está o repórter Antena 1, Horácio Antunes, que se junta em direto a este jornal. Horácio, o protesto chegou aí por volta das 2h20 da tarde, quase há duas horas, mas os manifestantes ainda não desmobilizaram. E dizem que não vão desmobilizar. Fizeram então 40 km de Montemor-Velho até Coimbra, 4 horas de viagem em marcha lenta, estacionaram na Avenida Fernando Magalhães. Os tratores e as máquinas agrícolas cortaram 3 vias entre as rotundas da Rodoviária e a Cidade Zunda e também 2 no sentido contrário, e a fila de tratores e de máquinas agrícolas está já desde Coimbra B até à rotunda da Cinda Zunda, e estes cerca de 250 tratores estão aqui parados frente à Direção Regional de Agricultura do Centro, e dizem que os agricultores não saem sem serem ouvidos e sem também terem a certeza de que algumas das reivindicações serão ouvidas, nomeadamente os apoios que vêm da União Europeia. Reclamam então esses apoios e também travar as importações de alguns produtos. Rui Costa é agricultor nas Mieiras do Campo, produz milho e arroz. O que é que vocês reivindicam hoje aqui? O que nós reivindicamos é que os nossos produtos sejam valorizados, porque o agricultor, a nível nacional, cumpre com todas as regras que nos são impostas, e os nossos produtos são de qualidade. E nós estamos a competir com alguns produtos que vêm de outros países terceiros em que não têm a mesma qualidade que a nossa. E daí...